Muito bem, minha que meu amigo Sidney Jardim, locutor aí de Santa Fé, no Paraná. Ei, Sidney Jardim, um abraço, viu? Sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, viu? Um abraço, amigos da Rádio Tropicaliente FM de Basílio, na Bahia. Programa todos os dias às 6 horas da manhã. Muito obrigado, viu? Minha querida Graziela Rocha, Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Muito obrigado. Minha querida Ivanete Ramos, em Vanderlei, da Bahia. Um abraço, meu amigo Elenaldo. Elenaldo Oliveira, a Sheila, a Aline, o Luciano, todos vocês, amigos da Vanderlei FM, em Vanderlei, na Bahia. Aproveitar e mandar um abraço, meu amigo DJ Carrapicho aí, que promove os shows da região. Um abraço, viu? Muito obrigado. Meu amigo Adriano Vieira, em Timóteo, Minas Gerais. Valeu, Adriano Vieira, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos de Timóteo, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Lucas Calil, em Vargem Grande, do Rio Pardo, Anusa Pardinho. Todos vocês, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, Paula Fernandes, Amar Alguém. Tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de amar, amar simplesmente. Você veio em vez. Veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém

aí na Vila Bahia. Um abraço a todos os ouvintes. Vila Bahia, Mata Verde, né? Um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Luiz Eduardo, da Rádio Transpaulista, muito obrigado pela parceria, viu? Meu amigo Nil Rodrigues, de Santa Helena, do Paraná, também, ouvindo o nosso programa. Minha querida Joselissa Oliveira, de Cícero Dantas, na Bahia. Um abraço aos amigos da Rádio Buqueirão FM, exibindo o nosso programa aí na Bahia também. Vamos para a cidade de Adustina, na Bahia. Adustina FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, pelo carinho, viu? Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, interior de São Paulo. Valeu, Adilson do Vale, Rádio Cultura Sertaneja, nossa parceira em Caçapava, em São Paulo, Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Quem canta bonito agora, nosso querido amigo J. Neves, O Avião. Maravilha, maravilha, vamos pro Estadão do Pará, cidade Castelo dos Sonhos, onde nós temos a Rádio Cidade FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço aí carinhoso, meu amigo Douglas Araújo, a Cristiane Vermute, o Márcio Araújo, a todos vocês amigos